que eu tenho foi Deus quem me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu, camarada. E viva meu Deus! E viva meu Deus, camarada! E viva meu mestre! E viva meu mestre, camarada! E a capoeira! E a capoeira, camarada! Você quer ver a verdade da Bahia? Você quer ver a verdade da Bahia? Basta você ir lá pra sentir toda a magia. Basta você ir lá pra sentir toda a magia. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. O capoeira nunca morre de verdade. A vida é uma passagem, é um dom que Deus criou. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Me faz lembrar quando a Bahia chorou. Mandingueiro Valdemar foi embora e nos deixou. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem. Bahia tem, tem lá. Você quer ver a verdade da Bahia? Você quer ver a verdade da Bahia? Basta você ir lá pra sentir toda a magia. Basta você ir lá pra sentir toda a magia. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem. Bahia tem, tem lá. Me faz lembrar quando a Bahia chorou. Mandingueiro Valdemar foi embora e nos deixou. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. O capoeira nunca morre de verdade. A vida é uma passagem, é um dom que Deus criou. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Recordações de Mestre Bimba, de Pastinha e Valdemar. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Ricama, Feu de Oxóssi do Mercado Popular. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Popó do Maculelê e Besouro Mangangá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Eu me lembrei de Mãe Senhora do Axé Oponjá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. Foi a benção, mãe menininha, do alto do Gantuá. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. E o meu mano Pantalona, que saudade foi deixar. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá. O nosso Senhor do Bom Fim, venha nos abençoar. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem. Na Bahia tem, tem, tem. Na Bahia tem, tem lá.